de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar, aqui na Melodia FM, a Educativa de Varginha. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Eu, Renato, de segunda a sexta com vocês, das 8 às 9 da noite. Sagrado, há de ser volúvel. E hoje nós trazemos um CD especial. Um CD de uma cantora conhecida de todos, portanto eu não vou precisar falar nada dela, porque é a nossa Gal Costa. Mas é um dos, na minha opinião, um dos melhores CDs que ela gravou. É um CD hoje, gravado em 2005, e o CD são 14 faixas, e todo o CD tem a duração de uma hora. Portanto, hoje, que é um nosso especial Gal Costa, nós vamos nos despedir logo na introdução, porque eu quero que vocês escutem esse CD na íntegra. Isso vai acontecer algumas vezes. Algumas vezes eu vou trazer um material, principalmente música clássica, que a gente não pode cortar. Mas mesmo no caso de alguns CDs especiais como esse da Gal, faz parte da nossa sensibilidade, do desenvolvimento da nossa sensibilidade, desenvolver novas formas de apreciar a arte, no caso, a arte musical. Nós estamos mexendo com essas visões e caminhando nesse sentido. Como eu disse a vocês, começamos com a música, ela vai nos acompanhar sempre, mas vamos passar para outras manifestações também e outras relações que a gente estabelece em muitos níveis. Mas hoje, com relação ao CD, existem várias razões para eu ter escolhido Gal Costa com o seu CD hoje. Primeiramente, pela beleza, pela felicidade das músicas que ela escolheu, pela letra esmeradíssima dessas músicas, pelo arranjo, ela foi muito feliz e convidou para participar da feitura do disco um pessoal de primeira. E eu vou falar sobre essas questões. Mas antes, eu quero dar o nome das músicas para vocês, para que vocês apreciem ainda mais o time que ela trouxe para a gravação. Primeira, a música é Marisol, de Carlos Reno e Locua Canza. A segunda é Voyer. A terceira, Para Que Cantar, de Nuno Ramos. A quarta, Te Adorar, do Carlos Reno e do Locua Canza. A quinta, Santana, de Júnior Barreto. A sexta, Hoje, que dá nome ao CD, de Moreno Veloso. A sétima, Jurei, de Nuno Ramos. A oitava é Logos Pé. A nona, Luto, do Caetano Veloso. A décima, Nada a Ver. A décima primeira, Moisés Santana. A décima segunda, Sexo e Luz, do Carlos Reno. A décima terceira, Embebedado, do Chico Buarque. E a 14ª, Um Passo à Frente, Moreno Veloso. Aqui no material que eu tenho do CD, algumas músicas não trazem o seu compositor, por isso que eu não li para vocês. Ao todo são 14 músicas, e olhem só o que eu tenho aqui na ficha técnica do CD. Eu tenho nada mais, nada menos do que duas participações especiais. Mas antes disso eu quero falar uma coisa. Quando eu ouvi esse CD pela primeira vez, eu não sabia dos detalhes nem nada. E eu falei, nossa, a Gal está me parecendo muito o estilo da Elis. Ela está pegando um estilo, um jeito. Essa música dela está suando até na forma dela cantar. Aí sim, eu fui saber, fui prestar atenção e fui ler os detalhes. Veja como isso é importante. E eu fui ver que quem fazia parte da produção do CD era nada mais, nada menos do que o João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina. Primeiro dado. E o segundo, o pianista, tecladista, arranjador e também coprodutor do disco era nada mais, nada menos do que o César Camargo Mariano, que foi casado com a Elis, pai de dois dos filhos dela, da Maria Rita e do Pedro Mariano, e também que sempre foi o arranjador da grande fase da Elis, né? Se bem que todas as fases da Elis são fabulosas, mas em todo caso, do grande período da Elis, foi. E, então aí eu falei, nossa, minha percepção está boa. E é isso que eu quero que vocês desenvolvam, vocês entrem dentro disso, prestar atenção nas letras, na forma como o cantor pronuncia cada palavra, a beleza dos arranjos. Realmente é um CD esmerado e que merece um especial, merece não ser cortado, merece ser tratado como uma obra única que ele é. Por isso eu deixo um abraço. É uma música que é infinita, de várias sensações. Vocês vão ter momentos mais líricos, mais melancólicos, com letras mais tristes, mas momentos de muita alegria. Que vocês passem por essa viagem. Eu deixo um grande abraço e que vocês aproveitem bastante. Seus, paixão, de fogo de paixão, de fogo de paixão, em que me afogo de paixão, me afogo de paixão, me afogo de paixão, paixão de fogo de paixão. Que amarrou cobra que picou, sede não secou, alma desandou. E leio na minha mão o seu nome na linha da vida que corre atrás de você. De você. Vem ver, vem ver, vem ver. Meu coração bater por você. Vem ver. ser o teu servo. Com certa obsessão observo, nada faz brilhar e agrada mais ao meu olhar. Pois se eu te vejo, meu buquê, vejo o que eu mais desejo ver, a te adorar. Parado em ser teu par, a te adorar, dourar, dourar, te ver me dar tudo o que és, da cabeça até os pés. Nada mais me traz cidade e paz do que ver-te, ver-te sorrir. É como sorver um elixir. Fico a te focar, mergulho fundo no teu olhar. Mesmo quando o gozo já vem, eu me afundo bem ali além. A te adorar, parado em ser teu par, a te adorar, adorar, adorar, te ter, me dar a tudo que és, da cabeça até os pés. Te adorar. Chorou sangue, chorou sangue, Nossa sede, oba. Nossa sede, oba. Chegar a um bem sem você. foi a ladeira do São Bento. Outro que desce a ladeira de Santana. Um pé que sobe a ladeira do São Bento. Outro que desce a ladeira de Santana. Vadeiro, tem língua e miolo. Vassoura tem vassoura de piaçaba pra varrer quintal. Um pé que sobe a ladeira da montanha, outro que desce a colina do Bonfim. Um pé que sobe a ladeira da montanha, outro que desce a colina do Bonfim. Cabeça eu não como, trate de tratar logo com limão verde pra não estranhar. Do peixe, cabeça eu não como, trate de tratar logo com limão verde pra não estranhar. O gosto da muqueca. Sobe a ladeira do São Bento. Outro que desce a ladeira de Santana. Um pé que sobe a ladeira do Bonfim. Outro que desce a colina da montanha. Por entre mais chame, não me odeie, não me ame, não. Meu carnaval não pode ser que eu já perdi. Não, ponto final. Eu e você acaba aqui. Sem carnaval, essa festa que meu pai me deu para treino espiritual, agora é só cinza na cabeça. Desapareça, por favor, da minha frente. A minha mente está na Castro Alves, na Rio Branco, no Marco Zero, pena, tô de luto, ai, meu carnaval, vou recompor meu coração, ai, não tem perdão pra quem vetou o ritual. Meu pai legou para treino espiritual, meu puro amor, o carnaval. Vou voar com você. você. Mas mesmo assim, eu não deixo de ver. Se não ou sim, só eu posso escolher. Você, se vou voar, enfim. Precipício apenas deve ser um artifício pra me dizer: vou voar com você. Enfim. sem como você. Você e eu já somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Baixou num dia tão monótono, a paixão me deixou atônito, me tirou da rotina e num momento único alterou meu destino de súbito. Aí, saí do pareceram séculos, eu me banhei e me lavei em sexo e luz. Com infinito. Quando vão pela avenida, levam na barra da saia, tomara que caia a barra da saia, tomara que saia, sambando eu vou. Pega na barra da saia, tomara que caia a barra da saia.